Introdução Workshop 530. Não se pode confiar nos olhos no espaço. Visão de força de campo magnético. Sucesso de Sânia. Garrafa de Coca-Cola. Sem federação. 3 anos. A conferência de Sânia foi um sucesso incrível. E o Sr. Cash disse que foi uma das melhores conferências que a Fundação Cash já realizou. E ele fez uma comparação. O que no ano passado era feito em uma sessão de treinamento de 12 semanas, desta vez foi feito em 4 dias e foi bastante exaustivo, o que podemos ouvir na voz do Sr. Cash hoje. No entanto, ele não se cansa de nos mostrar o verdadeiro significado do serviço sem egoísmo, pois mais uma vez ele compartilhou enormes quantidades de conhecimento hoje. Cabe a nós desvendá-los e segui-los até as profundezas da realidade. O principal ensinamento de hoje foi que o que vemos através de nossos olhos é o que pensamos ser o universo inteiro, mas isso representa apenas uma fração do que realmente existe no universo. O chamado espaço vazio que está agora, diante de nosso rosto, está repleto de seres e vida que existem em uma força de campo magnético diferente. E se pudéssemos mudar para outra força de campo magnético, estaremos sentados no meio de um engarrafamento de entidades. Mas como isso funciona? O aminoácido, ou o Sr. Cohen, definiu a força de campo para o que nossos olhos podem observar e o que quer que corresponda a essa mesma força no ambiente é o que poderemos ver. Mesmo enquanto estivermos neste planeta, se encontrarmos uma maneira de mudar, por exemplo, o nitrogênio no aminoácido para cálcio, veremos coisas diferentes das que vemos agora. Quando viajarmos no espaço, nosso aminoácido definitivamente mudará em relação ao que é na Terra, e veremos coisas totalmente diferentes. E quando viajamos no espaço, escolhemos uma determinada força de campo magnético para viajar, e isso determinará nossa velocidade de viagem e também o que poderemos ver ao longo do caminho. E é para isso que temos que nos preparar, pois estamos cada vez mais próximos de conseguir transmutar. Outro exemplo disso são os seres que vivem acima de nós na atmosfera superior que a NASA descobriu acidentalmente há alguns anos. Durante séculos, desde a época em que Galileu inventou o telescópio, nunca os reconhecemos ou soubemos que existiam. Eles são seres altamente inteligentes que se parecem com formações de nuvens no céu, só que eles se movem de forma coordenada e são capazes de se reproduzir. A razão pela qual podemos vê-los é porque eles correspondem à força do campo do aminoácido de nossa visão. Para nos ajudar a entender melhor isso, o Sr. Cash desenhou a espiral que ele normalmente faz para mostrar um plasma. Mas desta vez, ele desenhou linhas verdes, vermelhas e pretas para representar diferentes forças de campo magnético. E, em seguida, ele desenhou um olho para cada uma das cores. O olho verde só pode ver a linha verde, que representa o plasma naquela força de campo específica. O olho verde não consegue ver as linhas vermelhas ou pretas, apenas a linha verde correspondente. Da mesma forma, só podemos ver coisas neste universo que correspondam à força de nosso aminoácido para o olho. É como sintonizar as diferentes frequências em um rádio, só que a frequência é para uma vibração de energia no estado da matéria. Já a força do campo do plasma é diferente. No meu entendimento, a força de campo seria o poder que cria uma dimensão inteira. Será que a fonte dessa força seria o Criador? E então cada força única criaria uma dimensão inteira de seres e coisas criadas que estão conectadas umas às outras, mas estão separadas de outras forças de campo. As implicações do que ele abriu para nós são vastas e estão além de qualquer coisa que imaginávamos que pudesse existir. Eu me pergunto se essa liberação repentina de conhecimento está relacionada ao sucesso da Conferência de Sânia. No início, ele disse que os raios cósmicos se dividem em diferentes forças ou dimensões, E há alguns meses ele nos ensinou como o Criador se divide na criação e após trilhões de divisões, a Terra foi criada em uma dessas linhagens. As linhagens se assemelham basicamente a uma árvore genealógica. Nesse caso, o Criador seria o pai original. O Sr. Cash não nos disse naquela ocasião, mas estou pensando que todas essas linhagens devem ter a mesma força de campo, porque vem de uma raiz de aminoácido específica e, portanto, podemos ver todas elas, porque temos uma força correspondente a elas. Seria isso que vemos no céu à noite como nosso universo? E as outras linhagens não podemos ver, porque não temos a força de campo correspondente. Então a próxima pergunta é: o que determina qual é a próxima força de campo única? Essas forças de campo se baseiam em como nossos olhos as convertem em nossa visão, e, portanto, isso é limitado. A visão da alma é algo diferente. Outra coisa importante para entendermos é que não poderemos confiar em nossos olhos quando viajarmos no espaço. Mas acho que isso também vale para a Terra, porque o ensinamento de hoje implica que a Terra está repleta de seres que ainda não conhecemos aqui. Ou ele usou as palavras, decidimos ignorá-los. Isso me fez pensar no que eu chamo de, no que chamamos de visão periférica, quando vemos coisas no limite do nosso campo visual, mas quando vamos olhar para elas, elas não estão lá de fato. Recentemente tenho tido muitas visões periféricas que às vezes me assustam. Tenho certeza de que alguém está no limite da minha visão ali, mas quando eu olho, ninguém está lá. Mas há um tipo de intensidade em meus sentimentos. Talvez seja isso que eu esteja chamando de como se fosse um susto. Não é algo ruim, mas me faz pensar se há seres que querem fazer contato, mas eu não consigo entrar na dimensão deles. Um outro buscador de conhecimento disse que também teve essas visões periféricas. Talvez no limite de nossa visão física haja uma abertura para outras dimensões. E isso geralmente ocorre como um simples lampejo. Então o que faremos para ver no universo? Vamos ver por meio de nossa alma. Isso significa que sentiremos por meio de nossas emoções e confirmaremos nossa existência dessa forma, e não dizendo, ah, só acredito no que eu vejo. Antes de atingirmos a maturidade de nossa alma, ele disse, eles desenvolverão óculos espaciais, que nos permitirão assim mudar para outras forças de campo magnético para observar outros seres em outras dimensões que possam estar ao nosso lado. Imagino que será como mudar de canal na televisão, só que faremos isso com nossas emoções. E existe a possibilidade de desenvolver sistemas que nos permitam ver todo um espectro de forças de campo e não apenas uma única força monoenergética, como fazemos agora. Uma vez o Sr. Cash disse que o simples fato de olharmos para uma estrela nos conecta a ela, e então podemos viajar nesse campo para chegar até ela. Esse ensinamento é uma elaboração mais aprofundada de como viajaremos pelas extensões do universo. Mas temos de ser capazes de vê-la para podermos nos conectar à sua força de campo magnético. Portanto, o que vemos no céu é o canal da força do campo magnético do nosso universo, e no momento, ele está limitado ao estado de matéria dos nossos olhos. Então, se começarmos a ter acesso a outros canais, essas possibilidades e escolhas de viagem irão além do infinito. Quantos canais podem existir? E quantos criadores podem existir? Quando penso nisso, o significado de infinito vai além do que eu posso imaginar. Esse é outro motivo pelo qual é tão importante agir adequadamente em nossa dimensão física, pois isso determinará quanta energia podemos acumular para podermos brincar na vastidão da criação. Um vídeo antigo da garrafa de Coca-Cola com paraquedas em espiral nano foi mostrado brevemente no workshop de hoje. Naquela época, essa garrafa foi chamada de caixa vazia do universo, porque não havia nada visível em seu interior, exceto os materiais nano, e mesmo assim ela produzia diferentes voltagens de corrente contínua. Pensávamos que se tratava de obter energia livre, mas hoje o Sr. Cash explicou que o propósito era muito diferente. Todos os paraquedas foram propositadamente posicionados em alturas diferentes do fundo da garrafa, e isso foi feito para mostrar que, com base na posição, eles estavam recebendo energias diferentes do universo. Em relação às pessoas, é por isso que as pessoas mais altas têm inteligência diferente das mais baixas, porque estão recebendo energias diferentes. Não estamos dizendo que isso é bom ou ruim, mas sim que se baseia nas condições que se manifestam na fisicalidade. Pessoas com determinadas alturas também têm determinados comportamentos por causa das energias que elas recebem, mas também recebem determinadas energias por meio da cor da pele e da cor do cabelo também. Com esse conhecimento, há muito mais a considerar quando analisamos nossa vida e o que influencia nosso comportamento. Isso também não significa que as pessoas que recebem determinadas energias vão se comportar automaticamente dessa maneira. Há outras coisas a considerar, como a principal, que é o relacionamento com a alma e como escolhemos viver nossas vidas. Outras coisas surgiram com o experimento da garrafa de Coca-Cola. Por exemplo, se pudéssemos entender o que realmente está acontecendo nessa garrafa, poderíamos responder a muitas outras perguntas que temos, principalmente como os campos são criados. O que eu penso é que temos campos universais entrando em determinadas alturas e depois eles interagem com as espirais nano. Cada volta da espiral interage com a volta seguinte e assim por diante, e todas elas juntas criam uma enorme quantidade de interações. E essas interações levam à criação de plasmas. E a prova disso é a corrente contínua que é captada pelas sondas. O voltímetro mostrou que algumas sondas estão com sinal positivo e outras com sinal negativo, o que significa que algumas estão recebendo energia, ou gravitacional, e outras estão fornecendo energia, ou magnético. Se aprendemos a controlar as interações entre os paraquedas, poderemos gerar corrente alternada ou eletricidade no estado da matéria. Mas como nenhum dos buscadores de conhecimento queria entender, o Sr. Cash então ficou calado. Esse é outro exemplo de como somos os principais responsáveis pelo que aprendemos. Se ao menos percebêssemos isso, um enorme recurso estaria bem à nossa frente, esperando para nos ajudar. Ou seja, o Sr. Cash. Mas ele não pode nos forçar a querer aprender. Na conferência de Sun, eles usaram a formação estelar e outras interações para criar um ambiente de campo em uma área de 10 metros por 10 metros que ele chamou de sala de plasma. Ele disse que naquele espaço, ele criou as condições de uma nave espacial. As pessoas entraram na sala de plasma em grupos de 10 e muitas caíram no sono porque encontraram a paz ali. Outros tentaram elevar sua alma e é possível que uma pessoa tenha se transmutado, mas isso não foi confirmado. Eles criaram ouro e materiais únicos a partir dos campos do sistema. Acadêmicos de elite, membros do exército e outros estavam presentes e tiveram experiências suficientes para entender que a mudança está chegando. E mesmo aqueles que disseram não ter experimentado nada, mais tarde descobriram que suas vidas mudaram. Muita coisa estava acontecendo. As tecnologias foram mostradas a certas pessoas que precisavam vê-las para ajudar a promover a mudança. Ele disse que foi a primeira vez que eles usaram sistemas de pré-transmutação. E havia coisas acontecendo sobre as quais ele não pode falar. No geral, parece que foi realmente uma conferência incrível. E o ensinamento de hoje talvez seja uma continuação do processo que começou em Sânia. A Fundação Cash Brasil realizou normalmente seu grupo de intenções durante o período em que a conferência em Sânia estava acontecendo para apoiar a mudança. Quando perguntado se ele sentiu um apoio dado pela intenção brasileira, o Sr. Cash disse: "Você tem que perguntar aos que estavam na conferência." Normalmente, ele não responde a esse tipo de pergunta diretamente. Em vez disso, ele na verdade fez uma pergunta, que foi: "Seu apoio trouxe uma elevação das almas em Sânia, de modo que elas começaram com uma força maior para entender mais? As implicações são muito boas, mas espero que estejamos fazendo a intenção por amor e não tentando obter algo disso. Só para informação, houve uma participação diária de cerca de 70 buscadores de conhecimento e depois que a intenção oficial terminou, cerca de metade das pessoas ficou a maior parte da noite e quando o dia da conferência terminou na China, que era por volta das 7 horas da manhã no Brasil, ainda havia entre 20 a 30 pessoas na intenção. Isso aconteceu durante todos os 4 dias de conferência. Foi um sentimento incrível de devoção pelo qual a Fundação Cash representa. E duas pessoas ligadas ao Conselho Universal que estavam em Sânia se juntaram à nossa intenção uma ou duas vezes durante o intervalo em Sânia. Uma delas disse que podia sentir nossa presença na conferência com muita intensidade, e quando ela estava no sistema e nos enviava amor incondicional, a energia era tão forte que quase a derrubou da cadeira. Foi um grande privilégio fazer parte do apoio à conferência de Sânia. Por fim, o Sr. Cash disse: tenho certeza de que suas orações e seu apoio talvez sejam parte da razão pela qual a conferência foi tão bem sucedida. Uma buscadora de conhecimento perguntou se a Fundação Cash tentaria formar uma federação mundial de nações politicamente, uma vez que Bahá'u'lláh disse que essa era a única maneira de trazer a paz mundial. A resposta do Sr. Cash foi a de nos ensinar o verdadeiro significado das coisas, e que com a implementação da tecnologia do plasma, todos nós nos tornaremos autossuficientes em alimentos, remédios, energia, e poderemos assim viajar pelo universo. Ninguém poderá controlar ninguém para seus próprios propósitos, e cada um de nós servirá aos outros de uma forma que nos seja agradável. E não seremos forçados a viver como um cachorro de circo que corre em volta do picadeiro para conseguir o seu torrão de açúcar. Esse açúcar para nós é o salário, que é apenas o suficiente para sobrevivermos até sermos forçados a correr pelo circo novamente, sob as ordens de nossos mestres. Tudo isso acabará, e a nova vida de vivermos de acordo com nossa alma começará. Embora o próprio Sr. Cash já tenha se ligado à fé Bahá'í quando era mais jovem, ele disse que muitos ensinamentos da fé Bahá'í de Bahá'u'lláh estão errados. Em seus escritos, Bahá'u'lláh favoreceu a realeza, o que significa que uma pessoa é considerada mais importante do que outra. E isso é fundamentalmente errado. O princípio fundamental deveria ser de que todos os seres são iguais em sua essência. Isso inclui os seres humanos, os animais e o que chamamos de alienígenas e todas as criaturas de Deus no universo. Essa é uma das razões pelas quais, após cerca de 150 anos, esses ensinamentos não conseguiram trazer mudanças e paz ao mundo. Respeito e honra são coisas diferentes de liderança e realeza. Nesse mesmo sentido, ele viu os buscadores de conhecimento na sala de plasma pendurados no sistema e venerando ele como um deus ou algo assim. Esse é novamente o caminho errado que a humanidade quer seguir. O objetivo da Fundação Cash não é criar um novo templo ou um sistema de crenças ou algo para venerar fora de nós mesmos. Trata-se de reconhecer a alma do homem que temos dentro de nós, que nos criou a partir dos campos do Criador devido às condições deste planeta. Ele disse que devemos olhar para o poder da alma e como ela criou esses órgãos complexos para funcionarem juntos, como nosso corpo. Tudo é coordenado e controlado pela alma. Se quisermos venerar algo, devemos venerar nossa própria alma. Isso não significa venerar a nós mesmos como um ego. Isso é algo totalmente diferente e é o que o homem faz hoje sem saber. Mas temos que chegar a esse entendimento por meio de nossa própria experiência e não podemos depender de outra pessoa para fazer isso por nós. Podemos aceitar o conselho de uma fonte confiável e depois testá-lo em nossa vida. É como ler livros. As bibliotecas estão cheias de todos esses conceitos mortos de outras pessoas. Quando alguém experimenta algo, escreve em um livro e nós copiamos sem realmente entender aquilo. Agora o tempo mudou e cabe a nós trazer essas ideias para a nossa vida, testá-las e, se elas se mostrarem verdadeiras, então elas se tornam uma parte viva de nossa experiência agora e não algo copiado do passado. O conhecimento se torna vivo. Não é tão simples assim. Se estudarmos as coisas e permitirmos apenas que nosso ego imaturo interprete o que aprendemos, criaremos outros problemas. Portanto, a força orientadora de nossa vida deve ser seguir o ethos de Mitra: pensar, falar e fazer o bem. E se estivermos realmente seguindo o caminho correto, nossa vida acabará se equilibrando e encontraremos nossa alegria em servir aos outros. Então descobrimos o que é o verdadeiro amor da alma. É bem possível que isso tenha acontecido com muitos buscadores de conhecimento durante a conferência de Sânia, e é isso que está nos levando para a próxima etapa, da qual este workshop faz parte. Outros tópicos desse workshop. Os governos têm 3 anos para começar a trazer a paz mundial. Se eles não fizerem até 21 de março de 2027, novas tecnologias serão liberadas para as pessoas, o que nos libertará do controle por meio de alimentos, energia e medicamentos. E poderemos viajar por todo o universo. A próxima conferência em Isfahan será como um show de mágica de novas tecnologias espaciais. Mas não fique procurando por um OVNI, pois essa é uma tecnologia alienígena que é muito inferior. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 530. Os ensinamentos continuam com os raios cósmicos e como eles nos afetarão. O raio cósmico é um campo de plasma que tem diferentes tentáculos de força de campo que se espalham. O que vemos no céu à noite é uma pequena parte da totalidade do que realmente existe no universo. O plasma produz um espectro de forças de campo. O Sr. Cash, aqui nessa parte do workshop, desenha uma espiral com 3 linhas diferentes em verde, vermelho e preto, e também 3 olhos diferentes de cores correspondentes olhando para as espirais. O olho verde só vê o campo magnético da espiral verde, porque tem a força de campo correspondente para ele. Ele não consegue ver as linhas vermelhas ou pretas, e o mesmo acontece com as outras. Como seres humanos, sempre pensamos que quando olhamos para o céu à noite, estamos vendo todo o universo. Mas, na verdade, só vemos o que está dentro do espectro do campo magnético do aminoácido, ou Sr. Cohen, em nossos olhos. Nossos olhos ou senso de observação da visão são treinados apenas na largura de banda monoenergética de uma determinada força de campo magnético, e, portanto, vemos muito pouco do que realmente está à nossa frente. E essa é uma de nossas maiores preocupações e problemas ao nos tornarmos um homem do universo. A largura de banda específica para os seres humanos é usada em toda a Terra. Se, por exemplo, mudarmos o nitrogênio do Cohen do aminoácido para cálcio, quando formos para outro planeta, nossa visão será afetada. Os campos magnéticos mudarão para uma nova força, e então só conseguiremos ver coisas com essa força. Então, quando estivermos viajando na velocidade dos campos magnéticos com nossa alma, nossa visão mudará e veremos estrelas e galáxias que antes eram invisíveis e se tornarão assim visíveis. No espaço, o homem precisa aprender que a força do campo magnético de seu aminoácido determina o que ele pode ver por meio de sua visão. Quando nos tornarmos passageiros do universo e viajarmos na dimensão do campo central de nossa existência, ou o que chamamos de alma, diferentes forças de campo magnético se tornarão disponíveis, e assim, as diferentes dimensões da criação se manifestarão para nós. Isso criará outro grande problema para o homem que só enxerga por meio de seus olhos físicos, porque ele segue o ditado: só acredito no que eu posso ver. Os olhos não serão capazes de ver essas diferentes forças e teremos que confiar na emoção da alma para confirmar a nossa existência. Nos próximos tempos, começaremos a desenvolver sistemas que têm uma combinação de forças de campo magnético de raios cósmicos, e isso permitirá ver, pelo menos, em uma ou duas dimensões. O sistema nos dará a capacidade de reconhecer diferentes porcentagens de forças de campos em nossa visão. Por exemplo, nossa visão pode ver apenas a linha azul na espiral, que é 30% da fisicalidade do universo, e talvez 20% da linha verde e 5% da linha preta. Há diferentes emoções da força do vento em que podemos viajar ou do vento que deslocamos. No transporte e transmutação universal, a velocidade em que viajamos é ditada pela força do campo magnético de nosso próprio aminoácido. Essa categoria de velocidade determina quais coisas serão visíveis para nós, pois a interação dos campos de nosso aminoácido determina o que podemos ver e o que não podemos ver. Então teremos que descobrir quais são nossos pontos cegos. Quando vocês, como buscadores de conhecimento, viajarem pela Terra ou pelo Universo, um viajará com a velocidade da linha verde, outro com a preta e outro com a vermelha. E cada um só conseguirá ver o que está no espectro do campo magnético de seu aminoácido e na dimensão da criação de vocês. Quando o homem se torna um passageiro do Universo, ele pode decidir desde o início em qual força do campo magnético ele quer viajar e estar. Se você viajar em uma força de campo magnético muito alta, isso fará com que você viaje também a uma velocidade muito alta. Você verá as coisas de forma diferente daqueles que viajam em velocidades mais baixas de força de campo magnético. Precisamos abrir nossos olhos para esse ponto fundamental, porque se não entendermos isso, nossos olhos poderão nos enganar. Tente produzir esses tipos de sistemas com diferentes forças de campo magnético e observe quais imagens estão faltando no que você está vendo, ou talvez elas apareçam da maneira errada. Quando viajarmos com um espectro de forças de campo magnético, veremos diferentes estrelas e diferentes dimensões do céu que nunca vimos antes. Nem tudo será nítido, porque tudo depende da força do campo magnético. E os seres e criaturas que você vê na linha azul serão totalmente diferentes dos da linha vermelha. E você poderá decidir o que deseja observar e quais campos absorver. Essa é a beleza do novo conhecimento. Podemos criar nossa própria velocidade não a partir de foguetes, mas a partir de forças de campo magnético. Durante nossas viagens nessas dimensões, encontraremos diferentes entidades que ocupam o mesmo tempo, lugar e espaço. Nas últimas semanas, tenho visto pessoas ficando agitadas, e como elas falam e o que lhes convém também. Mas o fato é que o que foi escrito pela caneta do Criador permanecerá no poder do homem. A limitação de sua extensão está além do tempo, do lugar e da posição. Nos próximos tempos apresentaremos os óculos espaciais nos quais você poderá ver quais forças de campo magnético estão disponíveis, onde elas estão e como você pode usá-las. Alguns buscadores de conhecimento já usam um método como esse. Eles tentaram desenvolver isso, mas nunca entenderam o conceito e depois de 3 meses de tentativas nada aconteceu. Mas quando alteramos remotamente o campo de força dentro do sistema, de repente uma nova vida aparece diante dos nossos olhos. É a mesma coisa que enfrentaremos ao viajar nas velocidades mais altas e nas forças de campo magnético mais altas. Podemos escolher viajar com a fisicalidade ou com a alma. Então temos que deixar que cresça até se tornar o que deveria ser. E então veremos o que sai, o que será e o que entregará também. Os sistemas que lançaremos em um futuro muito próximo serão muito parecidos com os óculos espaciais e quando você os colocar, você verá o universo de acordo com o ajuste da força do campo magnético do óculos. Isso determinará o que você verá em seu ambiente. Não é difícil de fazer, mas o problema é se ele fornecerá conhecimento adicional à tecnologia espacial atual. Temos que ser capazes de fornecer sistemas que possam trazer mudanças na estrutura das forças do campo magnético, que dentro disso permita o desenvolvimento de um novo sistema de visão para ver essas outras entidades no universo. Vemos o universo por meio dos campos magnéticos plasmáticos e não por meio dos olhos do homem. Os olhos são apenas o controlador da dimensão física, para olhar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. O prelúdio disso foi quando mostramos o sistema que podia funcionar por conta própria. Ele tem uma nova dimensão e um novo entendimento. Isso precisa ser desenvolvido de forma que todos nós tenhamos a mesma visão, a mesma luz e a mesma força de campo magnético do material ao mesmo tempo. Então ficaremos cientes de outras dimensões. Por exemplo, podemos ver o vazio na linha azul, ou uma condição material na linha verde que não vimos enquanto estávamos na linha azul. Agora é como sentimos a energia disso. Ao alterar a força dos campos magnéticos gravitacionais dos óculos espaciais, podemos alterar as condições materiais dos campos e ditar o que podemos ver. Se conseguirmos entender isso, avançaremos para o próximo nível da tecnologia espacial. Um adendo aqui, eu acho que o que o Sr. Cash quis dizer aqui é que quando pudermos mudar a força do campo magnético de nossa visão, não precisaremos mudar coisas como cor ou qualquer outra coisa na condição física. Ele usou o exemplo de que se você quiser ter cabelo preto, basta alterar a força do campo magnético para preto. Mas depois ele voltou a dizer que mudamos a força do campo magnético dos óculos e não necessariamente dos olhos. Nesse processo, haverá limitação dos campos magnéticos da Terra quanto ao que podemos ver. No futuro, quando progredirmos em nossa compreensão da tecnologia espacial, entenderemos que a visão não vem da visão física, mas das emoções, da força do campo magnético e da velocidade dos campos. Isso nos dará todas as informações que precisamos para nos tornarmos passageiros do universo ou para viajar em diferentes países da Terra. Adquirir esse conhecimento de força de campo e visão para o espaço não será a exclusividade do homem, mas se tornará um dos pilares da capacidade do homem de viver no espaço profundo. Temos que ser capazes de reconhecer objetos, entidades e outros seres vivos no espaço. Quando estamos em um espaço vazio no espaço, e se mudarmos a força do campo magnético do vermelho para a cor e a força do cinza, de repente veremos uma enxurrada de seres se movendo por toda a parte e estaremos sentados no meio de um garrafamento ali. Não podíamos vê-los antes, porque na outra força de campo do vermelho, eles não tinham dimensão de fisicalidade. Quando mudamos a força do campo, eles apareceram. Isso se torna parte do nosso trabalho nos próximos meses. Trabalharemos com isso nas próximas sessões de voo mensal. Criaremos sistemas que possam tornar visíveis esses seres que vivem no universo em outras forças de campo. Um exemplo disso são os seres que vivem em nossa atmosfera superior, que a NASA descobriu há alguns anos. Eles se parecem com nuvens flutuando na atmosfera superior. Podemos vê-los porque sua força de campo magnético está na força de nossa visão. De certa forma, eles estão em cima de nós e nós somos como os comedores da parte inferior para eles, porque toda a energia que eles convertem para nós pegamos. Eles se movem com inteligência e são capazes de se reproduzir. Desde a época em que Galileu criou o telescópio, não conseguíamos vê-los. Portanto, nunca soubemos que eles existiam. Somente por acidente, por meio da refração e do desvio da luz no espaço, percebemos que há vidas vivendo acima de nós. Se nossos sistemas puderem ver a força do campo magnético deles, veremos que somos consumidores de energia na parte inferior em relação a eles. Tudo o que eles não querem, enviam para nós e ficamos felizes em receber. Nós respiramos e bebemos isso. Antes não conhecíamos essas criaturas e agora conhecemos. E esse será o trabalho do homem: ver como a atmosfera da Terra é densamente povoada e quantas vidas vivem dentro dela. Se aprendermos a reconhecer as várias forças de campo magnético que estão ocorrendo em todas as diferentes dimensões, começaremos a observar e confirmar novas vidas que povoam o que vemos como espaço vazio do universo. Na verdade, ele está repleto de vida, mas optamos por não vê-las. Com a nova tecnologia, podemos construir sistemas que permitirão observar o que está acontecendo em todos os lugares, simplesmente mudando de uma força de campo magnético para outra e vendo o que está nos outros canais. Então nos sentiremos parte de toda a criação, pois não estaremos mais ignorando isso. Ser capaz de criar, manter e controlar a força do campo magnético se tornará uma das pedras angulares da viagem espacial do homem. Logo, o homem passará por essa fase, pois ele não tem opção, já que abrimos as portas do conhecimento agora. Não temos escolha a não ser conviver com isso e aceitar isso. No início, podemos desenvolver os sistemas e o maquinário necessários para analisar isso, e então nossa alma se ajustará a isso e não precisaremos de equipamentos e seremos capazes de reconhecer os seres de acordo com a força de campo deles. Em vez de tirar fotos físicas, tiraremos imagens dos diferentes seres de acordo com sua força de campo. Então terá início um novo ciclo de tecnologia e conhecimento que mudará a atual tecnologia espacial. A observação e a visão do ambiente se darão por meio da sensação de sua força de campo e não pela visão. Isso é o mesmo que eu digo muitas vezes para deixarmos de receber eletricidade dos magraves e sentirmos sua energia e seus campos. Isso nos permitirá desfrutar de uma nova dimensão em ciência e tecnologia. O próximo passo para nós é abrir o espectro da visão, das luzes e da confirmação da existência, de modo que todos nós possamos desfrutar das vastas variedades de formas de vida no universo. E então, depois de desenvolver os campos de nossa visão, podemos assim desenvolver os campos de nossa audição também, e também entender e ser capaz de detectar os campos da emoção da fisicalidade do homem. Tudo o que precisamos fazer é começar a nos treinar para ver quem estará à nossa frente quando aterrissarmos na Lua. Eu disse ao pessoal do Exército na conferência que desenvolvemos um sistema que nos permite tornar visível o que é invisível e está à nossa frente. Então entenderemos quantos seres invisíveis têm estado à nossa frente sem que saibamos, porque não tínhamos a força do campo magnético para observar a existência deles. O homem precisa conhecer o espectro de campos que lhe proporciona visão, som e emoção do ambiente, para que ele possa assim sobreviver em qualquer lugar do universo. Entraremos nessa fase em um futuro próximo. Estamos prestes a desenvolver sistemas espaciais não tangíveis, o que significa que eles não têm reatores físicos. Em vez de reatores, criamos condições. Enquanto esses reatores estiverem operando, seremos capazes de criar campos magnéticos na dimensão da visão, e assim todo homem verá continuamente um espectro de luz e não apenas uma monoenergia disso, ou o que chamamos de luz branca, que é o início e o resto. Na próxima vez em que você for observar o plasma, entenda que todas as linhas individuais do que eu chamo de espiral têm sua própria força de campo magnético que você só poderá ver se você corresponder à força delas. E então você precisa entender que você está observando muitas delas. E então você precisa aprender a usar esse conhecimento para viajar pelo espaço. Você pode usar algumas dessas linhas de luz para viajar para as profundezas do espaço. Você converte sua visão em um veículo para o transporte e a transmutação do corpo do homem. Você pode ir até a luz que você vê, mas você não pode ir até o que você não vê. Se você entender isso, então não há nada que você não possa fazer. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 530. Feliz Ano Novo para todos os que vivem na área da Rota da Seda. Espero que um dia nos tornemos maduros o suficiente para comemorar um Ano Novo para todo o nosso universo e únicos. Isso levará tempo, pois o homem ainda precisa superar todos os problemas que tem agora. Espero que nossos líderes e cientistas se tornem maduros o suficiente para entender e trazer unidade à humanidade como uma nação e uma raça. Pergunta para o Sr. Cash. Os buscadores de conhecimento Insânia sentiram as intenções vindas dos encontros no Brasil realizados ao mesmo tempo que a conferência? Sr. Cash responde. Você deve perguntar isso a eles. Não tenho como lhe dizer nada. A conferência foi muito boa e muito incomum. Um dos dignitários disse... Nunca estive em uma conferência como esta antes. Não havia um programa definido e durante 4 dias todos literalmente se tornaram parte da própria conferência. Houve belas sessões, especialmente após o 3º e 4º dias, em que a cada hora os buscadores de conhecimento em grupos de 10 iam para a sala de plasma e se testavam de todas as formas possíveis com os campos. Eles tentavam se elevar e fazer qualquer outra coisa que tivessem vontade de fazer. Sei que várias pessoas tiveram experiências emocionais muito tocantes e algumas já perceberam mudança em sua vida física. E muitas outras coisas também aconteceram. Materiais únicos também foram criados naquela sala. As pessoas puderam sentir emoções e sensações físicas únicas por meio de suas interações com o sistema. Mas você precisa perguntar aos próprios buscadores de conhecimento como foi para eles. O apoio de vocês trouxe uma elevação das almas que todos nós começamos com uma força maior para entender mais? De muitas maneiras, essa foi uma das conferências mais bem-sucedidas que a Fundação Cash já realizou. Em primeiro lugar, ela reuniu novamente os buscadores de conhecimento chineses com outros buscadores de conhecimento do resto do mundo e criou uma condição para trazer um novo sangue vital para os buscadores de conhecimento da China para fazer parte de toda a Fundação Cash. Também reuniu autoridades e militares que têm feito a pesquisa sobre a tecnologia. E alguns dos cientistas e acadêmicos de elite do país também estavam presentes e permaneceram o tempo todo. Há uma lei militar na China que proíbe a presença de oficiais militares uniformizados das Forças Armadas Chinesas em conferências como essa, especialmente quando há muitos estrangeiros presentes. No entanto, eles ficaram conosco por 2 ou 3 dias, ouviram e entenderam a mudança que está por vir. Queríamos principalmente que os buscadores de conhecimento se unissem e conseguimos isso. De certa forma, os buscadores de conhecimento chineses sempre estiveram isolados dos demais e apenas 2 ou 3 vinham às nossas conferências, mas agora somos uma grande família. Foi bom ver que não havia uma barreira de idioma entre os buscadores de conhecimento e que todos se sentaram juntos. O principal é que eles entendem o conhecimento e carregam o espírito da alma da Fundação Cash, em que entender o conhecimento é mais importante do que a cor, a raça ou a religião. Graças ao novo diretor da Fundação Cash na China, a conferência foi bem organizada e saiu impecável, absolutamente impecável. Isso mostra sua força e confiança na capacidade de manter a organização unida. Tenho certeza de que essas qualidades de liderança se manifestarão quando ele for o novo chefe das operações da Fundação Cash na China. À medida que os buscadores de conhecimento começarem a preparar as coisas, veremos como os novos sistemas trazidos para a China trarão uma nova dimensão para os programas de bem-estar e o resto. Tenho certeza de que suas orações e apoio talvez seja parte da razão pela qual a conferência foi tão bem-sucedida. Foi uma das conferências da Fundação Cash mais bem-sucedidas de que já participei. A cada hora, 10 pessoas entravam na sala de plasma e então 10 pessoas saíam. Mas em uma ocasião, um buscador de conhecimento entrou lá e nunca mais saiu. Não sabemos se ele transmutou, mas mais tarde ele apareceu em algum lugar. Foi interessante ver como algumas pessoas foram tocadas pelo que sentiram enquanto estavam na sala de plasma. E algumas pessoas lhe dirão: "Não senti nada." Mas mais tarde, elas lhe dizem que isso e aquilo mudaram suas vidas. Portanto, o que elas não conseguiram sentir dentro da sala, mais tarde viram mudanças na dimensão física. Pela primeira vez, colocamos em operação o sistema de pré-transmutação. Várias pessoas sentiram passar pela transmutação. A conferência foi um sucesso. A próxima conferência será na bela cidade de Isfahan, que é a antiga capital do Império Persa. Será fantástica. E a partir de hoje já começamos a preparar e testar os sistemas para ela. Temos que entender os limites para estarmos prontos para a reunião de Isfahan, e é 100% certo que mostraremos o primeiro sistema de transporte e transmutação já visto pelo homem. A Conferência da China foi a última da Conferência Tripla de Manchester e Londres. A Conferência do Irã fará parte de um pacote duplo, e a segunda parte será em Washington. Na bela cidade de Isfahan, mostraremos o verdadeiro sistema de transporte da nova tecnologia e da ciência. Talvez possamos mostrar o carro voador com o qual todos vocês têm sonhado. Mostraremos novas tecnologias revolucionárias sobre as quais nem sequer podemos falar em Sânia. Em Washington, levaremos a posição de não ter fronteiras. Se os governos não fizerem um esforço para trazer a paz mundial até 21 de março de 2027, as tecnologias que estão nas mãos dos governos serão liberadas para as mãos das pessoas. Vocês aprenderão a tecnologia de transmutação e serão capazes de criar sua própria energia para se tornarem independentes. Isso acabará com todas as limitações devidas à falta de energia. E vocês aprenderão a se alimentar. Estamos pedindo aos governos que se unam e iniciem o processo de paz mundial. E se eles não fizerem isso, liberaremos tecnologias para iniciar isso sem eles. Vocês viram o que fizemos ao liberar as patentes e os projetos do Maghreb, que infelizmente a maioria de vocês nunca entendeu. Então todo homem poderá produzir a mesma quantidade de ouro, alimentos e tudo mais que precisar para sobreviver, independentemente do tempo, do lugar e da posição na Terra, na Lua ou em qualquer outro lugar do universo. Os sistemas que garantirão esse processo já entraram em ação nesta manhã. Estamos nos preparando para mostrar a transmutação e o transporte no Irã. Primeiro, chegamos a um acordo especialmente com os militares e o governo iraniano. A apresentação de Isfahan será como um show de mágica muito parecido com o que aconteceu durante a Feira de Chicago, quando as primeiras lâmpadas foram mostradas. A conferência de Isfahan trará uma nova dimensão para a tecnologia espacial. No primeiro dia de Sânia, apresentamos toda a tecnologia equilibrada em conjunto. Durante o segundo dia, apresentamos um novo combustível espacial, que é uma condição plasmática de raios cósmicos. O sistema foi levado ao auditório e foi mostrado e entregue. A segunda fase é a fabricação de sistemas para o material de plasma de raios cósmicos. Isfahan será um show de mágica para aqueles que gostam de entender a tecnologia espacial. Não vamos mostrar a vocês um OVNI, pois isso é muito antigo e pertence aos alienígenas. Se vocês quiserem tecnologia alienígena, são muito bem-vindos, mas nossa tecnologia está em um nível mais alto e mostraremos sistemas que unem transmutação e transporte. Os buscadores de conhecimento estão agora correndo para descobrir como transmutar, e em Isfahan nós mostraremos isso. Convidaremos líderes mundiais por meio dos escritórios das Forças Armadas do Irã para que venham e vejam a mudança. Depois levaremos isso a Washington e daremos fim a muitas coisas antigas e será o início de coisas novas. Em Sânia, mostramos novos materiais e tecnologias para apenas algumas pessoas. Aqueles que viram, sentiram e entenderam a mudança. A conferência de Isfahan será limitada a pouquíssimas pessoas de fora. Depois de anunciada, você terá apenas algumas horas para concluir a inscrição e em seguida nós encerraremos as inscrições. A prioridade de participantes é primeiro para os buscadores de conhecimento iranianos, como fizemos na China, e então para os cientistas iranianos e em seguida para os militares e profissionais do setor espacial do mundo todo. Alguns militares chineses e a liderança chinesa também estará presente. Será uma combinação de coisas. No Irã, vocês entenderão o que significa hospitalidade e o que significa voltar para casa. O Irã é o lugar de onde a humanidade começou. Agora, o novo começo da humanidade com a tecnologia espacial do plasma começará no mesmo lugar. Trará uma nova cultura e uma nova maneira de o homem ir ao espaço. Agradeço àqueles que facilitaram a comemoração do ano novo iraniano no último dia da conferência. A apresentação em Isfahan será um dos maiores shows de mágica já vistos pelo homem no mundo da ciência e da tecnologia. Mas desta vez, é uma realidade, não é mágica. Demos aos governos mundiais 3 anos a partir de hoje, 21 de março, para encontrar uma maneira de assinar o contrato de paz mundial. Vocês precisam trazer a paz mundial. Caso contrário, nós a forçaremos trazendo novas dimensões. Já mostramos a produção ilimitada de ouro na conferência de Sânia. Terminamos com o antigo sistema de ouro e começamos com o novo sistema de material de raios cósmicos. Isso permitirá viajar para as profundezas do espaço com a energia do universo e não queimando combustíveis e matando os outros. Pergunta para o Sr. Cash. Você conseguiu coletar e receber todas as informações das almas que entraram no sistema Insânia? Você obteve todas as informações necessárias? Sr. Cash responde. Nós vamos conseguir, não se preocupe com isso. Observamos e escolhemos os que queríamos. Os dados serão analisados mais tarde. Observamos que quando os buscadores de conhecimento mudam, o peso dos sistemas também muda. Por meio de uma variedade de pessoas diferentes que entravam e saíam do sistema, criavam-se mudanças no peso. Observamos isso algumas vezes. Se podemos alterar o peso do sistema apenas com pessoas andando na Terra, sem tocar no sistema, isso significa que elas estão interagindo com o sistema. Monitoramos em nossos osciloscópios como as pessoas estavam alterando os campos e como as almas estavam se movendo. Estávamos desenvolvendo nosso sistema de bem-estar durante a conferência com a nova tecnologia. Foram produzidos materiais novos e surpreendentes. Contaremos a vocês mais adiante sobre isso. Um buscador de conhecimento aqui estava dizendo que achava que alguns participantes da conferência tinham um brilho por trás dos olhos. Nenhuma das conferências da Fundação Cash é gravada. É um conhecimento dado e o conhecimento está lá para alcançar outras pessoas por meio da alma, e isso levará todo o conhecimento da humanidade e além. Em Manchester e Londres, vocês usaram os fones de ouvido, e em Insânia criamos um ambiente em uma sala de cerca de 10 metros por 10 metros, onde as pessoas podiam entrar ali. As pessoas estavam sentindo os campos fora da sala também. Criamos um ambiente de uma nave espacial. Muitas pessoas entraram e adormeceram na sala. Elas encontraram paz. Uma senhora estava sentada como um Buda e parecia que ia decolar. Cumprimos o que prometemos. Não eram apenas fones de ouvido. Era um sistema completo. Havia um sistema no centro e sistemas ao redor da sala para reforçar a dimensão. Formamos uma formação estelar e ela era muito poderosa. Havia outros sistemas em segundo plano também em execução. Observamos mudanças de peso no sistema e também coletamos materiais criados pelos campos. No Irã, entregaremos o sistema voador e traremos uma nova dimensão para a tecnologia espacial. Pergunta para o Sr. Cash. A fim de obter paz sustentável nesta Terra, Bahá'u'lláh previu a criação de uma federação mundial como uma entidade política em nível internacional. Sr. Cash responde. Nós não queremos uma federação. Não sei de que federação você está falando. A vida mudará neste planeta devido à ciência e tecnologia que estamos trazendo. Aqui então a buscadora de conhecimento diz. Bahá'u'lláh disse que uma federação mundial resolverá os problemas. Sr. Cash então responde. Antes de mais nada, não acredito em federações. Isso é uma bobagem. E, em segundo lugar, estamos trazendo uma tecnologia onde cada indivíduo será capaz de sustentar sua própria vida através dos campos do universo. Cada um poderá viver da maneira que quiser, mas ao mesmo tempo servirá aos outros. Mas esse tipo de serviço será feito pelo prazer de servir aos outros e não por uma recompensa, seja ela qual for. No momento, vivemos mais como cães de circo, onde fazemos algo, corremos ao redor do picadeiro e depois voltamos para receber um pedaço de açúcar. Chamamos esse açúcar de salário. Eles nos dão apenas o suficiente para sobreviver até que tenhamos de nos apresentar novamente para receber outro torrão de açúcar. A vida não deve depender do recebimento de um torrão de açúcar ou uma cenoura para fazer algo. A vida deve ser autossustentável. E servir aos outros deve ser feito com a alegria de ajudar os outros a serem felizes. Agora teremos toda a comida, energia e medicamentos de que precisamos e poderemos viajar para onde e quando quisermos. Não precisaremos mais pagar por isso. Isso trará uma dimensão diferente e todos farão parte de algo maior e se orgulharão de poder fazer algo bom. Não seremos pagos para trabalhar. Em vez disso, serviremos aos outros com o nosso trabalho. Esse jogo de nacionalismo de trabalhar por salários para sobreviver precisa acabar. Fizemos a diferença entre um faxineiro e um doutor? Por que alguém que lê livros deveria receber mais por seu tempo de participação na sociedade? Nós criamos essa falácia. Aqueles que criaram esses conceitos ou os usam para abusar dos outros. E essa ideia de criar uma federação é o mesmo tipo de abuso. Quando eu dirigia minhas empresas, no final de cada ano costumava dar bônus aos funcionários. O CEO e o gerente recebiam o mesmo que os faxineiros e trabalhadores. E às vezes os que eram mais baixos recebiam mais do que os que eram mais altos. Em algumas ocasiões, os gerentes de alto escalão costumavam vir e reclamar que tínhamos um problema com a equipe de gerentes. Eles estão recebendo os mesmos bônus que os faxineiros, e isso não vai funcionar, não é bom. E eu dizia, sabe o que não é bom? Se aquele cara não estiver lá para limpar a sua sala, você terá um monte de lixo em sua mesa e não conseguirá trabalhar. Se ele não estiver lá, você não conseguirá trabalhar. Quando valorizamos uma vida como uma vida, não deve ser porque lemos algo ou temos um nome e um título. Enquanto continuarmos com esse abuso, haverá necessidade de criar federações. É tudo planejado para ser assim, mas quando evoluirmos para uma vida de ordem superior, não dependeremos de outra pessoa para fazer algo por nós. Todos nós teremos o que precisamos e então poderemos ajudar os outros com nossa alegria. Quando isso acontecer, o homem terá realmente mudado e alcançaremos a paz. No início, antes de chegarmos a esse estágio, haverá muita ganância nas pessoas que não tinham nada antes e elas desejarão ter tudo agora. Mas depois de algum tempo, todos se sentirão satisfeitos por todos terem a mesma coisa e então haverá igualdade. Isso não é comunismo. Isso é todo mundo sendo realmente igual um com o outro. Então entenderemos que todos nós respiramos o mesmo ar, bebemos a mesma gota de água e todos nós somos o corpo deste planeta. Por que um homem deveria ser superior a outro? No nível da alma do homem, todos são iguais, mas isso não é visível. Portanto, não devemos pensar que por eu estar servindo você na fisicalidade, isso é mais importante porque pode ser visto. A igualdade está no nível da alma. Durante qualquer uma das três últimas conferências deste ciclo, não me coloquei como mais importante do que os outros só porque talvez eu saiba um pouco mais. Eu vou com o microfone até as pessoas que estão lá. Ontem eu estava servindo doces para o Ano Novo iraniano, porque somos todos iguais. Quando o homem chegar a esse ponto, a humanidade se tornará pacífica. Não precisamos de nenhuma federação, e esse abuso estabelecido por Bahá'u'lláh tem que parar. Ele preparou o cenário com essa ideia de federação para abusos futuros e isso não funcionará. Em seus escritos, ele favorece a realeza. Isso significa que ele concorda que uma pessoa é mais importante do que a outra. Alguns dos ensinamentos de Bahá'u'lláh são fundamentalmente muito errados e é por isso que seus ensinamentos não tiveram sucesso nos últimos 150 a 160 anos. A maior parte do trabalho da fé Bahá'í está errada e é por isso que eles não conseguiram alcançar nada. O princípio fundamental deveria ser a igualdade da raça humana. Favorecer a realeza e criar federações faz parte do antigo sistema e eles usaram isso para dominar os outros. Deve-se saber que todos os seres, inclusive os homens e todas as criaturas de Deus no universo, são iguais. Não apenas o homem, mas também o gato, o cachorro, as formigas e os alienígenas. Respeito e honra são coisas diferentes de liderança e realeza. Nessa parte do workshop houve uma pergunta sobre o olhar. O Sr. Cash falou primeiro sobre como algumas pessoas começaram a se comportar de forma estranha com os sistemas, como se estivessem venerando eles como um novo Deus. E alguns esperavam que os sistemas decolassem também. Não é disso que se trata a Fundação Cash. Não estamos criando um novo templo aqui. Estamos tentando ensinar vocês a venerar a essência de si mesmos, ensinar a si mesmos a entender que sua alma é o centro de sua existência e não seu ego. Veja como sua alma é poderosa, pois ela pode projetar, criar e controlar todos os seus órgãos. Ela controla cada segundo de sua vida. Se eu fosse você, em vez de venerar outras pessoas fora de você, eu veneraria minha própria alma. Não adianta olhar para algo. Você precisa entender a si mesmo e a sua vida. Então você será bem-sucedido. Você será bem-sucedido porque entenderá a verdade de quem você é e o que você é. Então você saberá como lidar com cada situação em sua vida. Não importa se é neste planeta, além deste planeta, em seu sonho ou sono, ou se você está acordado. Aqui nessa parte do workshop eu vou uma pergunta sobre ver luzes ou auras ao redor de pessoas e coisas. A resposta não ficou clara. Acho que ele está dizendo que o que acontece em nossos sonhos é tão real quanto o que acontece em nosso estado acordado. Ou melhor dizendo, temos uma vida na alma que pode se estender por toda a parte, não apenas no estado de sonho. Essas coisas não acontecem apenas quando você dorme. Elas acontecem 24 horas por dia, todos os dias. Somente as que você se lembra você chama de sonho, porque você não teve tempo de brincar com a fisicalidade, você estava preso entre os lençóis da cama. As mesmas coisas que acontecem durante o sono também acontecem durante o dia. Podemos ver auras. Há muito mais em todas essas coisas do que o homem pensa. Mas achamos que só sonhamos à noite e que à noite nossa alma sai. Durante o dia, as coisas também acontecem conosco. Nossa alma pode interagir com outras almas e ser tocadas por elas. As almas criam auras como azul, preta e amarela. Mas a aura azul que você vê é, na verdade, talvez a alma do gato no chão, tocando a sua alma na dimensão de sua fisicalidade. O homem precisa começar a pensar muito mais profundamente sobre essas coisas em vez de apenas brincar com isso. Aqui houve uma pergunta sobre a Merkaba, que é uma escola de misticismo dos judeus. O Sr. Cash disse que nunca entendeu a Merkaba. Então como posso lhe dizer se sim ou não? Nessa parte do workshop, Rick mostrou um videoclipe sobre a garrafa de Coca-Cola com paraquedas e fios, né, dentro da garrafa em diferentes níveis. Essa garrafa foi chamada de a caixa vazia do universo. O Sr. Cash disse que era um processo de captação de energias universais em diferentes níveis. A energia é corrente contínua que confirma o estado de plasma e não corrente alternada que confirma o estado de matéria. Todos os paraquedas na garrafa são iguais. A única diferença é onde eles estão posicionados e com quais campos e outros campos eles interagem. Alguns dos pinos têm energia positiva e outros têm negativa em determinados níveis, e o mesmo ocorre em dois níveis em um lado da garrafa. Portanto, se um lado mostra a corrente contínua negativa e o outro positiva, é assim que a energia do universo é. As diferentes alturas dos paraquedas captam energias diferentes, e é por isso que as pessoas mais altas têm inteligência diferente das pessoas mais baixas. Pessoas com determinadas alturas têm determinado comportamento em relação às suas características e à vida também. Por que as pessoas com determinada altura, determinada cor de pele e determinada cor de cabelo têm um comportamento específico? É exatamente como essa garrafa de Coca-Cola. Elas captam energias diferentes. Se você entender essa garrafa, você poderá resolver muitos problemas e responder a perguntas como os campos são criados, ou até como eles são gerados e como você pode fazer corrente alternada com esses paraquedas. Mas ninguém tentou fazer isso ainda. Então, eu continuo quieto. O Sr. Cash aqui também responde de forma bem sutil ao Rick que ele deveria ter ido muito mais longe em sua compreensão. Os buscadores de conhecimento deveriam voltar a estudar os ensinamentos e tentar entender. Sânia tem sido um momento fantástico nas mudanças e no que tem surgido nos ensinamentos. É absolutamente incrível o que foi entregue à humanidade. É um ano novo e um novo ciclo. Vamos ver o que isso traz. O relógio está correndo para que os governos ajam. Eles têm 3 anos a partir de hoje para garantir a paz mundial. Caso contrário, forçaremos a paz mundial ensinando e tornando tudo irrelevante. Aqui o Sr. Cash estava dizendo como esse workshop foi intenso em comparação com outros que ele já ensinou. Esses 4 dias foram mais exaustivos do que essas sessões de 12 semanas, de 12 semanas que ele fez anos atrás. Uma buscadora de conhecimento aqui estava preocupada com o fato de a dor de transmutação ser como um processo de parto. O Sr. Cash disse que é uma dor diferente, mas eu vi isso acontecer. E é muito interessante quando os buscadores de conhecimento entram em pânico. Se você pudesse sentir a dor da transmutação, então você adoraria tê-la o tempo todo. Isso se torna como se fosse um vício. Quando você consegue, a dor não é passar por isso, mas a dor é a tristeza de ter de deixar isso. É uma dimensão diferente de trabalho. Nessa parte do workshop aqui, o Sr. Cash não quis responder sobre copiar as sombras das pessoas. Obrigado a todos que ajudaram a tornar Sunny possível. Cumprimos o que prometemos ao criar uma sala de plasma e todos vocês testaram. Em Isfahan, vocês verão o voo do homem sem propulsão. Esse é o fim do índice rápido do Workshop 530.